acredito em milagres. Eu acredito em milagres. Milagres operados por Deus. Milagres operados por Deus. Você acredita em acredita em milagres. Você acredita em milagres. Milagres operados por Deus. Milagres operados por Deus. Eu creio na existência de Deus. Eu creio na existência de Deus. Eu creio sim. Eu creio na existência de Deus. Eu creio na existência de Deus. Eu creio na existência de Deus. Você crê na existência de Deus. Você crê na existência de Deus. Eu creio sim, eu creio sim. Você crê na existência de Deus. Você crê na existência de Deus. Você crê na existência de Deus. Acredita em milagres. Receba o milagre de Deus como recompensa à sua fé.